Desvio à esquerda, sai da formação. Cruzado desvio, reporta o pé. 79486. Ou no 8-1-1 no controle? 8-1-1, prossiga. Centro Recife, 1-2-8, décima 8, alterne 1-2-6, décima 0. 2-2-8-2-6-0, Monte Rio, no 8-1. 9486, chama agora o centro Recife, 125-1, secundária 128-35. Obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, Whisky 500 Uniforme. Passando Whisky 500 Uniforme, controle de Salvador, a cena de identificação. Mantendo 50 para prosseguir na descida, senhor. Passando Whisky 500 Uniforme, autorizado descida para o nível de voo 0. Descida para 4 mil pés, altímetro no 012. Apresento-me na proa do Serra Vida 368 para o procedimento em nave. Estou mantendo essa proa aqui, senhor, para desviar as informações, ok? Entre o Papatango e Esquenta Unicórnio, confinamento por quantas milhas vai manter essa proa? Algo mais, umas 6 milhas, nós vamos curvar direito na proa 368. Esse está autorizado, Papatango e Esquenta Unicórnio. Na proa 368, Whisky 500 Uniforme. Patrão Whisky 500 Uniforme, autorizado direto de serviço 366, desça para 250010, autorizado final do procedimento, reporte de órgão físico. 250010, até o 366, Whisky 500 Uniforme. 7490, controle Salvador, bom dia. Acendo a identificação. Astronauta, 10 dias para bordo, após para bordo, vai por lá em dia, pergunta informações a frente. Próximo a etapa. Voo 7490, está autorizado desvio. Desça para o nível de voo 080, altímetro no 012, confirma apenas a proa e por quantas milhas? Aproa 040, após o pagode, descendo para 8 mil, confirmando ajuste. Altímetro no 012. 12. Foi por mais 40 milhas essa proa. Aí após a proa está. Vamos direto, Serra Vida 368. Pois, desvio autorizado do Serra Vida 368, voo 7490. Depois desvio 7468, voo 7490. Telefone fazendo pequeno desvio à esquerda, senhor, de 5, 10 graus para desviar de informações aqui. Próximo ao 366. Essa conta tá. Boa. Lá no final do procedimento, o Whisky Uniforme. Passando o Whisky Uniforme, chame agora a torre 118, decimal 9. Boa noite, 295, senhor Whisky Uniforme. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Salvador, boa noite, Whisky Uniforme. Passando o Whisky Uniforme, boa noite, continue a aproximação. Reporte curta final no 0. Ajuste na 0 no 2. Bota na curta final, o Skank Uniforme. O Skank Uniforme, após o pouso, segue para que parte? Para a IBTA, senhor. Sim, tia. Isso é um reporte visual com a pista. Vai aguardar. Boa noite, eu vou. Bom dia, eu vou no 161, no próximo para a parada 10, pronto. No 161, bom dia, ali ainda cola sem parada? Tudo batido, Celina, ali ainda cola sem parada. No 161, autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento 030 graus, 03 nós. Sim, sim, alinhar e decolar da 10, e 12, gol no 161. Quer confirmar o vento por isso que é aquele fã, Alexandre? Vento 03, 0 graus, 03 nós. 03 com 03, obrigado. Com a pista vista, o trem baixo checado, Skank Uniforme. O Skank Uniforme autorizado, pouso pista no zero, vento 030 graus, 03 nós. Uniforme. Voo 1161, decolado aos 31, mantenha a proa até 3 mil pés, após, segue perfil VDAEL, chame o controle, 120.8, bom voo. 3 mil, chamando 208, mantendo a proa, voo 1161. Boa. Salvador, bom dia, Gono 1161. Gono 1161, bom dia, contato radar na decolagem, mantém a proa até 3 mil pés, após 3 mil pés, voa direto Leda, para o grupo de brasileiros, aí eu transformo. Poxa, eu fiz uma curvinha aqui de 15 graus, proa 115 partidas de informações, subindo até 3 mil, após 3 mil Leda, o 1161, não leve curva direito. Sempre Gono 1161. Do colonizou 360, após 3 mil pés direto Leda. Após 3 mil direto Leda, 360 novamente. O Romeu Vitor Hotel chama agora a turma 118 decimal 95. 3895, todo lado. Estou em Salvador, muito bom dia, Tabatango, Romeu Vitor Hotel. Tabatango, Romeu Vitor Hotel. Está presente, autorizado, final 35, reporte na curta, ajuste na 012. Vento variável com 3 nós. Gente, vai reportar na final da 35, com 1012, o meu segundo, o meu hotel. 200012. Angústia aqui, uniforme, solo 33, libere a direita, chame solo, 121, décima 1. Vitor Hotel, informo chuva moderada, de leve a moderada sobre o campo, ok? Sempre, Roberto Hotel. está no final 35, baixou e travou. Romeu Vitorotel. Romeu Vitorotel, avistado, autorizado, pouso, pista 35, vento variável com 3 nós. Eu pouso 35, Vitorotel. O 7490, a torre informa chuva moderada, operação visual. 7490, Romeu Vitorotel, são as 37, confirma empate. Libera na última esquerda, Romeu, estaciona a frequência livre. Bom dia. Serra Vitor 366, gol 7490. Gol 7490, chama agora a torre em 118, decimal 95. 118, 95, bom dia. Pois. O 1161, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 251-2835, obrigado, bom dia, 161. Gol 366, Bar. Gol 7490, continue a aproximação, reporte Serra Vitor 372, ajuste 1012. 1012, reporte lá o 372. Sete quatro reporte visual com campo, só uma pista molhada. Reporte na visual, 7490. visual com a cabeceira, o 7490. Voo 7490, autorizado pouso pista 10, vento 180 graus 07 nós, pista molhada. Sempre pouso 7490. O 7490, Solas 43, direita 121, décima 1. Direita 211, obrigado. Uma frequência do solo, por gentileza? 1, 2, 1, décima 1. 1, obrigado.